Da louca, dos de touca, de pivete, sonho ser. Altos calibre, rei do crime, sem nada a perder. Era uma mesa, cerveja, parceirinho de meia hora. Pula pra alguns, tô escola, outros negros com história. Da cidade, que nego fica doido. As leis que são pesadas pra quem tem mais de 18. Então deixa fluir, pois o baque aqui é louco. Alguns PT-40, outros calibre 38. Fofoca aqui é mato, pois poucos falam na cara. Pois dentro da cadeia quase bateu na lata. Malandragem aqui consta DF, Brasil inteiro. Aos poucos vou calando a boca do preconceito. Um zum zum aqui é foda, altos passam por cima. Louco de ró na madrugada, corpo estirado na quina. 5-7 pra artista, 33 só no sucesso. 7-1 pra charlatão e 1-2-1 e um fuleiro. Então tá tudo certo, é nóis, a malandragem. Nós tá de cima mesmo, os quatro cantos da cidade. Contenção na ativa em qualquer lugar. É bom falar das quebras, todas têm seu respeito. A bandidagem cobra os capa dedo de gesso. De Planaltina até o Gama, cê sabe nós que comanda. De São Paulo a Goiânia e o rap que não desanda. Tem parceirinho de meia hora constantemente normal. Tem godela de maloqueiro, bainha de marginal. Os quatro cantos da cidade, lealdade também consta. Também tem trabalhador e os alcaidas que desandam. Os quatro cantos da cidade, eu sei, tem maloqueiro. Os quatro cantos da cidade, eu sei, eu tô ligeiro. Quebrada louca, altos de touca, de pivete, sonho ser. Altos calibre, rei do crime, sem nada a perder. Quero na mesa, cerveja, parceiro de meia hora. Uma pra alguns foi escola, outros nem contou história. Quebrada louca, altos de touca, de pivete, sonho ser. Altos calibre, rei do crime, sem nada a perder. Quero na mesa, cerveja, parceiro de meia hora. Uma pra alguns foi escola, outros nem contou história. Altos calibre, rei do crime. Quilo na mesa, cerveja. Rua pra alguns foi escola. Oh.